Que legal, espera, que legal! Espera. Crianças, vão cair se ficarem correndo assim! Maninho, você tá bem? Viu só, filho? Eu disse que era perigoso. Deixa eu ver esse dodói. Ei, chegue! Para! Menino! O que foi isso? Agora, depois de muito tempo, o Mob conseguiu um prédio. A religião do capacete psíquico já tem mais de 700 membros, apesar do seu líder não ter sido achado. Devido a uma doação anônima, criaram uma sede. E seus seguidores trabalham duro para conseguir mais seguidores. Eles não têm nenhuma escritura e nenhuma ideia, nenhumazinha do que fazer. Tudo o que sabem é que seu amado fundador é um paranormal de verdade e está no ensino fundamental. A religião ganhou popularidade e se espalhou na internet como uma religião meme. Se o Mob aparecer para os holofotes, essa religião vai crescer ainda mais. Podem apostar, ouviram? E eu quero ver isso acontecer. Porque isso seria muito divertido. E finalmente chegou a tão aguardada época do ano. O nosso querido concurso anual de maratona do Colégio Sal. Não, eu não quero. Não acredito. Eu tô doente. Sem fingir que estão doentes. Eu vou descobrir. Ouviram bem? Não, eu não vou. Oi, Mob. Misato? O que foi? Tem uma coisa que eu queria conversar com você. Será que você pode ir até o terraço no almoço? É uma coisa muito importante. Eu vou ficar te esperando. Shigeo, talvez ela decida se declarar pra você. E de verdade agora! Não, ela só quer me consultar sobre alguma coisa. Às vezes você exagera muito, Covinhas. Ah, me desculpa aí, parece que você mudou. Outro dia ficou vermelho e nervoso só de tentar falar com uma menina, né, ô nervosinho? Então, Mob, eu queria falar sobre a maratona. Ah, sim, pode falar sobre a maratona. O quê? Ele estava esperando algo mais mesmo? Por que que você não usa seus poderes pra chegar em primeiro lugar e surpreender todos que estão assistindo, hein? Por quê? É que eu acho que você não sabe, mas tem um fã-clube que tá esperando por você. Fã-clube? O Capacete Psíquico, um grupo religioso. Ah, um grupo religioso. Ah, é aquilo. Durante a coletiva de imprensa do outro dia, parece que as suas costas apareceram na câmera por um segundo, sabe? Eles analisaram minuciosamente o uniforme dos vídeos e descobriram que era do Ginásio do Sal. E os seguidores têm certeza absoluta que aquele incidente era um fenômeno provocado pelo seu líder desaparecido. Eles possivelmente virão observar a área no dia da maratona. Vai ser quando você vai revelar pro mundo que é o líder que eles estão procurando há tanto tempo, Mob! Não quer fazer um momento importante como esse o mais dramático possível? Desculpa, mas vou usar minha força física. Eu tô treinando agora. Então acho que talvez no ano que vem vou ficar entre os 10 melhores. Nossa! Você pensou até esse ponto, cara? Quem imaginaria que você tinha um objetivo, hein? Não pode ser ano que vem! Nós vamos estar estudando pro vestibulinho! Você esqueceu disso? Não vamos ter tempo pra lidar com isso! Nossa, é verdade. Não pode ser. O que foi? Se eu ficasse entre os 10 melhores na maratona do ano que vem, eu tava pensando em finalmente me declarar pra Tsubome. Mas o quê? Atacane? Eu errei feio na eleição do Grêmio Estudantil, mas queria mostrar pra ela como eu podia ser legal na maratona do ano que vem. Shigeo! Como fui capaz de mudar tanto sem eu perceber nadinha, filho? Se ano que vem não der, vai ter que ser esse ano. Tenho que dar meu máximo e ficar entre os 10 melhores na maratona da semana que vem. Não acredito! É a última coisa que eu achei que eu ouvi você falar. Se lembra em que lugar ficou no ano passado? 291º. Mas é lento demais! Você ficou entre os 10 piores, garoto. Como vai dar um jeito nisso em 10 dias, hein? Me fala! Se for analisar bem, 5 quilômetros é uma grande distância. O meu irmão mais velho faz atletismo no ensino médio. Quer que eu peça algumas dicas pra ele? Nenhum conselho vai ajudá-lo com o tempo que temos, não é mesmo? Talvez tomar cuidado com o que come e tornear um pouco o corpo. Não estamos falando de dieta! Ah, é? E que tal comprar uns ótimos tênis de corrida? Ele parece ter dinheiro. Tenho que trabalhar duro. É isso aí, Kageyama. É por isso que você é o nosso líder. Quem liga pra métodos e efetividade, hein? Fala sério, a coisa mais importante é se você quer fazer isso ou não. E você tá manjando pra caramba dessa parada aí. Mas eu vou te falar, Kageyama. Trabalhar duro não é tão fácil assim, não. Você tá me ouvindo, cara? Será que você realmente tem o que precisa pra trabalhar duro, hein? Eu acho que eu tenho. Então pode ficar com meu tênis de corrida. Mas eles são tão novinhos. Vai mesmo dar esses tênis pro Mobi? Veterano Nigawara, por quê? Força aí nos treinos, irmão. Ele é tão legal. E aí, galera? Então você que ficou com eles, Kageyama? Os tênis que o Nigawara comprou no tamanho errado? Não precisava dizer isso. Por que tá tão nervoso, hein, Mobi? Eu só tô tentando me exercitar mesmo que um pouco em toda oportunidade que eu tenho. Então nem é de nervosismo? É que ele tem uma maratona vindo. Sério? Uma maratona? Nossa, eu sempre fingi que tava doente. Ele quer ficar entre os 10 melhores e contar pra amada Tsubome o que ele sente. Vai se declarar pra ela? Sério mesmo, moleque? Não precisa vir trabalhar por enquanto. Mas por quê, mestre? Eu não vou conseguir cliente por um bom tempo mesmo. E eu acho que você devia estar correndo pra preparar seu corpo. Vai trocar de roupa. Não. Nós vamos acostumar suas pernas com o percurso que você vai correr. Anda, levanta esses pés, Lengue! Cala a boca! Eu não tenho me exercitado muito esses dias, é por isso! Eu não tô ouvindo nada! Aí... Você não quer parar um pouquinho pra tomar um chá, não, hein? Mas só corremos 1 quilômetro, mestre. Maninho. E aí, Ritsu, meu garoto? Covinhas? Ele tá treinando pra maratona? É, parece que ele vai ficar entre os 10 primeiros e chamar a Tsubome pra sair. A Tsubome Takane? Eu lembro de brincar com ela várias vezes quando éramos menores. Mas, sinceramente, eu não gostava muito dela, não. Tenho certeza de lembrar dela ir pra casa enquanto brincávamos de esconde-esconde. Ai, tô inseguro. Será que meu irmão vai ficar bem? Tigue, lave seus pratos! Tigue! Tá bom, mãe. Eu faço isso. Não precisa, Ritsu. Não devia mimar seu irmão mais velho assim. Alguma coisa errada? Meu irmão tá trabalhando muito duro ultimamente. Então não me importo de ajudar ele. Nem que seja um pouquinho. Ah, vocês dois me salvaram. Conto com vocês hoje. Isso é pelo meu irmãozinho. Eu quero que ele se concentre e tenha foco no treino. Bom, a gente vai substituir o Kageyama. Pode contar comigo. Eu vou dar duro no trabalho, hein? Então, primeiro, poderiam organizar esses arquivos? Eu quero que vocês olhem os pedidos de exorcismo por e-mail e... Hã? Oi, estão abertos? Eu não fiz reserva nem nada. Ah, eu já vou atender vocês. Por favor, sentem-se. Escuta, eu vou lá rapidinho preparar um chá. Ué, cadê o outro? Sei lá, ele saiu correndo. Takane? O que ela tá fazendo aqui? Eu não me importo o que ela descubra sobre mim, mas eu tenho que garantir que ela não descubra de jeito nenhum que meu irmão tem alguma ligação com um lugar tão suspeito como esse. Então, é que assim, eu soube que vocês também dão conselhos amorosos, né? Uhum. Você seria capaz disso? Conselhos amorosos? Se puderem responder esse questionário primeiro... Ah, claro! Entendi. Então, é uma estudante do Ginásio do Sol. Na verdade, eu também conheço alguém do Ginásio do Sol. Raiden! Não fala demais, seu fanfarrão! Agora, me diz como é essa pessoa, Mick. Será que dá pra não roubar meu trabalho? Tá certo. Então essa pessoa deve estar na mesma série que você ou ser mais velha. Ela pratica algum esporte? Sim, é isso mesmo. Agora eu entendo. Ele tá no time de futebol e você quer dar uma chuteira pra ele. Mas se der uma chuteira boa demais, ele pode achar que você só tem dinheiro e não tem sentimentos por ele. Olha, nesse caso, acho que você devia começar primeiro como amiga, sabe? Por exemplo, perguntar o que ele faz, perguntar qual programa favorito. Ou seja, não precisa se apressar e convidar ele pra sair nesse momento, Mick. Pelo menos é o que eu acho. Legal, muito obrigada mesmo. Isso foi muito útil, senhor. Desculpa, eu acabei não preenchendo o questionário, mas posso fazer umas perguntas? Sim, claro. Você também quer conselhos amorosos? Quero. A pessoa que eu gosto é alguém do cursinho, mas ele frequenta outra escola. Vai, fala um pouco mais. Ele fala comigo o tempo todo. O que tá pegando aí, parceiro? E algumas vezes nós voltamos juntos depois do cursinho. Será que eu devo chamar ele pra sair? Bom, nesse caso, eu acho que você devia convidar ele pra sair imediatamente. E pelo que você me disse agora, a outra pessoa sem dúvidas também tá interessada em você. Se convidar ele pra sair, tem uma grande chance dele dizer sim. Acabou. Entendi. Muito obrigada. De nada, voltem sempre, meninas! Vem cá, você conhece elas? Porque elas pareciam tão mais velhas. Bom, eu... Eu não posso. Eu não posso contar pro irmãozinho. Você consegue, irmãozinho? Tsubomi, você tá frequentando um cursinho? Nunca falou disso antes. Não tô, não. Olha, eu só inventei aquela história toda. Hã? Eu não queria que você fosse enganada ou qualquer coisa assim, então pensei em testar aquela pessoa. Hã? É sério? Puxa, eu entendi. No final das contas, o que você achou, Tsubomi? Deixa eu pensar. Acho que ele não disse nada de errado, então... Acho que deve estar tudo bem. Mais rápido dos meninos. E o dia finalmente chegou. Tem vários seguidores da seita esperando perto da linha de chegada. É hora de apresentar o seu amado líder. Boa sorte, viu, Mob? Sei que o Ritsu vai ficar bem, mas me preocupo com o Shigeo. Considerando a falta de resistência dele, não devíamos ficar no meio da pista em vez da linha de chegada? Ai, acho que peguei uma gripe braba. Que pena. Você também pegou uma gripe, Kidbayashi? Eu também. Uau, que coincidência, Inukawa. Você também, Saruta? Nada mal pra alguém no primeiro ano, hein? Você é gentil demais. Eu aprendi muito com o clube de telepatia, sabem? Corra logo, seus idiotas preguiçosos! Olha só o mob que tá realmente tentando correr. Vai, vocês três, anda logo! Shigeo, como é que tá, garoto? Te ferrou. Ele agora tá super nervoso. Pega pesado aí, Kageyama! Capitão! Mostra pra todo mundo o resultado do seu treino! Não se esqueça que hoje você é meu rival! Rival... Eu vou me esforçar. Parece que deu um bom uso pra eles. É assim que se faz, líder das sombras. Muito bem! Vamos começar a maratona do Ginásio Sol! em suas marcas! Reparar! Maninho. Não vai ganhar do pelotão da frente com a perna assim, não. Quer que eu possua você? Só tem que chegar entre os 10 primeiros, né? É claro que não. Meu filho se esforçou muito pra estar aqui, mas não sei, não. Não tem como eles chegarem na frente, não. Fica calma, o Uritsu passou há muito tempo. Chegue! O que aconteceu com a sua perna? Você está com mais resistência, filho! Força, força! Você está incrível! Boa sorte, Shigeo! Nosso garoto está muito mais ousado. Ele está sim. Eu vou fazer um jantar bem gostoso hoje. Oi, Mob! Boa sorte, Mob! Meio estranho. Será que torceu alguma coisa? O ritmo dele diminuiu. Aí, só falta mais 1 quilômetro. Mexe essas pernas. Reigen, você tá correndo pra valer. Fica quieto. Eu falei que ia ajudar ele a tentar manter o ritmo no último quilômetro. Mas o pessoal do pelotão da frente tá rápido demais. Eles estão bem na frente. Não sei se dá pra alcançar, mesmo sendo muito rápidos. Eu tô contando os corredores. Você tá em 74º. Isso é fantástico pra você. Mas pra ganhar, ainda tem que passar outros 74 corredores. Tá, eu entendi. Você quer pedir um táxi? Sabia que isso passou pela minha cabeça. Deixa de ser idiota. Olha a cara dele. Tenho certeza que ele não vai desistir. Kageyama, você acordou, garoto? Você não devia se esforçar demais. Professor, então quer dizer que já acabou a maratona? Sim, é... O seu irmão mais novo passou alguns do terceiro ano e ficou em nono. Eu entendo. Uritsu. Kageyama, antes você tinha uma imagem mais triste, mas parece muito mais alegre. Oi? Precisa que alguém venha buscá-lo? Não, eu posso ir sozinho. Ele não apareceu. É. Afinal, onde está o nosso líder supremo? Está de bom humor, é? Ah, mas é claro que sim! Estamos celebrando o Ritsu em nono e o Shige correndo o máximo que conseguiu. Que orgulho! Como assim? Eu atendo. Deve ser o Maninho. O professor Koga acabou de ligar dizendo que ele saiu há pouco da escola. Que bom que foi só uma anemia leve. E aí? Mas você é... daquele dia. Como é que achou esse lugar? Eu não disse que te encontraria de novo. Quem é? Amigo seu? Ô, mãe! Não vem aqui agora! Ah, é mesmo, né? Seus pais estão aqui. Mas é óbvio. Eu não devia ficar surpreso. Bom, isso complica as coisas. Espera aí. O que você quer dizer com... Hã? O que é aquilo ali? Tem fumaça? O que será que tá acontecendo? Nossa, um incêndio! Peraí. Aquela direção não é... Parece que foi uma explosão repentina. Ai, pode ter sido um incendiário. Parece que não conseguiram confirmar se a família está segura. Oh. Oh, você é um dos garotos que a Gaiama, graças aos céus, que bom que está bem. Ei, calma! Menino, não! Alguém, por favor, impeça ele! Por favor! Façam alguma coisa! Ah! É perigoso! Tudo bem. Meu pai estava aqui em casa hoje. Ele pode ser meio rigoroso às vezes, mas é uma pessoa forte e confiável. Ele até tirou o dia de folga pra me ver correndo na maratona. E a minha mãe é sempre muito cuidadosa com relação ao fogo. Quando eu era mais novo, ela gritou comigo por brincar com fogos de artifício, sem falar que Yuritsu tá aqui. Ele é meu brilhante irmão mais novo e tá sempre calmo. Tudo bem. Vai ficar tudo bem. Pena que a nossa casa tá pegando fogo, mas enquanto estivermos juntos, podemos recomeçar. Não tem ninguém. Eles devem ter fugido. Shigeo! Tem sinais de briga na porta da frente. Alguém deve ter tentado entrar, cara. Será que alguém fez isso de propósito? Espera um pouco. Será que eles podem ter sido levados? Eu tenho que procurar por pistas. Feche os seus olhos! Não, por favor, não olhe para isso, Shigeo! A organização paranormal Garra se aproxima da cidade Tempero. O chefe, o alto escalão e o esquadrão estrangeiro. Parece que eu, Arataka Reigen, tenho que resolver isso. No nono episódio da segunda temporada de Mob Psycho 100, me mostre Reunião. Downloads ilegais, você será amaldiçoado.